Seção 15. Dos Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 15. Estrofes do Solitário. Basta de covardia. A hora soa. Voz ignota e fatídica revoa. Que vem. D'onde? De Deus. A nova geração rompe da terra. E qual Minerva armada para a guerra, pega a espada, olha os céus. Sim, de longe, das raias do futuro, parte um grito. Para os homens, surdo, obscuro. Mas para os moços, não. É que em meio das lutas da cidade, não ouvis o clarim da eternidade, que troa na amplidão. Quando as praias se ocultam na neblina, e como a garça, abrindo a asa latina, corre a barca no mar. Se então sem freios se despenha o norte, é impossível parar. Volver é morte, só lhe resta marchar. E o povo é como a barca em plenas vagas. A tirania é o tremendal das plagas, o porvir, a amplidão. Homens, esta lufada que rebenta é o furor da mais lôbrega tormenta. Ruge a revolução. E vós cruzais os braços. Covardia! E murmurais com fera hipocrisia. É preciso esperar. Esperar? Mas o quê? Que a populaça, este vento que os tronos despedaça, vem abismos cavar? Ou quereis, como sátrapa arrogante, que o porvir, na antessala, espere o instante em que o deixeis subir? Oh, parai a avalanche, o sol, os ventos, o oceano, o condor, os elementos, porém nunca o porvir. Meu Deus, da negra lenda que se inscreve com sangue de um Luís no chão da greve, não resta mais um som. Em vão nos deste para maior lembrança do mundo a Europa, mas da Europa a França, mas da França um Bourbon. Desvario das frontes coroadas, na página das púrpuras rasgadas, ninguém mais estudou. E no sulco do tempo em balde dorme a cabeça dos reis, semente enorme que a multidão plantou. No entanto, fora belo, nesta idade, desfraldar o estandarte da igualdade, de Byron ser o irmão, e pródigo, a esta Grécia brasileira, legar no testamento uma bandeira e ao mundo uma nação. Soltar ao vento a inspiração de Graco, envolver-se no manto de Espartaco, dos servos entre a grei. Lincoln, o Lázaro acordar de novo, e da tumba da ignomínia erguer um povo, fazer de um verme um rei. Depois morrer, que a vida está completa. Rei ou tribuno, César ou poeta, que mais quereis depois? Basta escutar, do fundo lá da cova, dançar em vossa lousa a raça nova, libertada por vós. Fim de Estrofes do Solitário.